Fecheiro 43, página 368. Quando levei o lobo para o abrigo do acampamento do leão, desenvolveu um laço especial com aquele menino débil. Não sei porquê, mas o lobo também gosta dos bebés e das crianças pequenas. Deixa que lhe espetem os dedos e lhe puxem o pelo e nunca se queixa. É como se soubesse que não o fazem por mal e tem uma atitude muito protetora para com eles. Podes pensar que é uma maneira estranha de atuar, mas é assim que se comportam com as crias da matilha. O lobo sentiu uma necessidade especial de proteger aquele menino débil. Ela aproximou-se da mulher e o lobo também. Creio que sinto o mesmo por ti. Sabe que estás ferida e quer proteger-te. Olha, tenta aproximar-se de ti, mas falo com cuidado. Já alguma vez tocaste num lobo? Tem o pelo muito suave. Se me deres a tua mão, posso mostrar-te como é. Ayla pegou na mão da mulher antes que esta pudesse escondê-la. Em seguida, colocou-a na cabeça do lobo, que a apoiara na perna da mulher. Está quente, não é? E ele gosta que o cocem atrás das orelhas. Notou que ela afagava a cabeça do lobo, mas depois tirou a mão. Ainda assim, Ayla conseguiu ver as cicatrizes e ela parecia poder usar a mão. Como foi que aconteceu as queimaduras? Indagou Ayla. Enchi uma cesta de cozinhar com pedras quentes e acrescentei umas quantas mais até que a água ferveu. Depois tentei movê-la. Rasgou-se e a água quente derramou-se para cima de mim, respondeu. Foi uma estupidez. Eu sabia que a cesta estava gasta. Devia ter deixado de a usar, mas só queria preparar uma infusão e estava ali à mão. Ayla anuiu. Às vezes não paramos para pensar. Tens companheiro ou filhos? Sim, tenho companheiro e filhos, um rapaz e uma rapariga. Disse-lhes que fossem à reunião de verão. Não faz sentido que paguem pela minha estupidez. É culpa minha se já não posso ir. E não podes ir porquê? Consegues andar, não consegues? Não queimaste as pernas nem os pés. Não quero que as pessoas olhem para mim com pena, replicou a mulher, com os olhos cheios de lágrimas, e voltou a tapar a cabeça com a manta. Sim, alguns irão olhar-te com pena, mas todos temos acidentes e há quem nasça com problemas piores. Não deves permitir que isso te impeça de viver. A tua cara não está assim tão mal e com o tempo as cicatrizes acabarão por se notar menos. As das mãos e provavelmente as dos braços são piores. Mas consegues usar as mãos, não consegues? Um pouco, não tão bem quanto antes. Também irão melhorar. Como sabes tanto? Quem és tu? Quis saber a mulher. Sou Ayla, da nona caverna dos Landoni, replicou ela, estendendo as mãos no cumprimento formal, ao mesmo tempo que começava a recitar os seus títulos e laços. Acólita daquela que é a primeira entre aqueles que servem a Grande Mãe. Repetiu todos os títulos e laços habituais porque lhe proporcionavam algo para dizer. E acabou assim: amiga dos cavalos, Winnie, Racer e Grey, e do caçador de quatro patas lobo. Saúdo-te, em nome de Donnie, mãe de todos. És a acólita da primeira? A sua primeira acólita? Perguntou a mulher, esquecendo por momentos os seus modos. A sua única acólita. Embora o seu acólito anterior também tenha vindo connosco. É agora o Zlandoni, da 19ª caverna, explicou Ayla. Estamos aqui para ver o vosso local sagrado. A mulher percebeu de imediato que teria de estender as mãos e pegar nas da jovem para se apresentar formalmente à acólita da primeira, que obviamente fizera uma longa viagem e parecia acumular grandes méritos. Essa era uma das razões pelas quais não fora à reunião de verão. Teria de mostrar não apenas a cara, mas também as mãos queimadas a toda a gente que conhecesse ou que lhe fosse apresentada. Baixou a cabeça e pensou em escondê-las por baixo da pele e dizer que era incapaz de a saudar devidamente. Mas a acólita já lhe tocara na mão e sabia que isso não era verdade. Respirou fundo, afastou as mãos da pele, estendeu-as, muito queimadas. Sou Dulana, da quarta caverna dos Landoni, das Terras do Sul, disse, começando a recitar os seus títulos e laços. Ayla pegou-lhe nas mãos e observou-as. Estavam rígidas, com a pele retesada e irregular e provavelmente ainda um pouco doridas. Em nome do Doni, bem-vinda sejas, Ayla, da nona caverna dos Landoni. As mãos ainda te doem, Dulana? Inquiriu Ayla. A infusão de casca de salgueiro pode ajudar. Tenho um pouco comigo, se precisares. Posso pedi-la ao nosso Zelandoni, mas não sabia se devia continuar a tomá-la, disse Dulana. Se te dói, podes tomar. Também alivia o calor e a vermelhidão. E estava a pensar que poderias curtir umas peles macias de coelho, por exemplo, e confeccionar umas luvas, mas com dedos. Assim, quando estiveres com pessoas, estas não notarão a aspereza das tuas mãos. E tens um pouco de banha limpa? Posso preparar-te um creme para suavizar as mãos. Talvez acrescente um pouco de cera de abelha e pétalas de rosa para que cheire bem. Tenho ambos comigo. Podias aplicá-lo durante o dia, tanto nas mãos como na cara, disse Ayla, pensando em tudo o que podia fazer para ajudar a mulher. De súbito, Dulana começou a chorar. O que foi, Dulana? Perguntou Ayla. Disse alguma coisa que não devia? Não. É a primeira vez que alguém me dá esperança, respondeu Dulana por entre soluços. Pensava que isto me tinha arruinado a vida, que tudo iria mudar. Mas ao ouvir-te, fico com a impressão de que as queimaduras e as cicatrizes não são nada. E ainda me falas de todas essas coisas que podem ajudar-me. O nosso Zelandoni esforça-se, mas é jovem e não se destaca como curandeiro. A mulher calou-se e olhou fixamente para Ayla. Creio que já sei, porque foi que a primeira te escolheu como acólita, embora não tenhas nascido entre os Zelandoni. Ela é a primeira e tu és a primeira acólita. Devo chamar-te assim? Ayla fez um sorriso de esguelha. Sei que algum dia terei de renunciar ao meu nome e serei chamada Zelandoni da nona caverna, mas espero que esse dia demore a chegar. Gosto que me chamem Ayla. É o meu nome, o nome que a minha mãe verdadeira me deu. É a única coisa que me resta dela. Ayla, então. E como dizes o nome desse lobo? Ele voltara a pousar a cabeça na perna da mulher e ela parecia gostar. Lobo, pronunciou Ayla. Dulana tentou repetir o nome e Lobo levantou a cabeça e mirou-a em reconhecimento do esforço. Por que não vens conhecer os outros? Propôs Ayla. Acompanha-nos o mestre do comércio e conta sempre umas anedotas fantásticas das suas viagens. E pode ser que a primeira cante alguma das lendas dos anciãos. Ela tem uma bela voz. Não devias perder. Estou capaz de ir, concordou Dulana. Sentira-se sozinha, enclausurada no seu abrigo, enquanto os outros desfrutavam da companhia dos visitantes. Quando se levantou e saiu, o lobo permaneceu perto dela. Na caverna, todos se surpreenderam ao vê-la, em especial o Zelandoni, e ainda mais ao reparar que o caçador de quatro patas parecia ter desenvolvido uma relação de proteção para com ela. Ao invés de se sentar com Ayla ou com Jonayla, o lobo sentou-se junto de Dulana. A primeira olhou de soslaio para a sua acólita e dirigiu-lhe um gesto de aprovação quase imperceptível. De manhã, os visitantes e uns quantos membros da caverna prepararam-se para ir à Gruta Pintada ali próxima. O grupo que ia visitar o local sagrado era composto por 8 adultos, participantes na viagem da Donié, mais 5 pessoas alojadas na quarta caverna dos Zelandoni das Terras do Sul, incluindo 2 caçadores que viviam normalmente no refúgio próximo. Dulana oferecera-se para cuidar de Jonayla, já que, segundo Ayla suspeitava, sentia falta dos filhos. Como Jornaila se mostrou disposta a ficar com a mulher e Lobo permanecia com ambas, Ayla aceitou. Embora a menina já andasse bem, tinha apenas 4 anos. Chegaram ao pequeno refúgio de pedra que a primeira apontara a Ayla no caminho para ali. A abertura estava orientada para leste e era evidente que o lugar fora utilizado como habitação mais do que uma vez. O círculo escuro de carvão de uma fogueira continuava parcialmente circundado de pedras, embora faltassem algumas. Havia umas quantas rochas que deviam ser usadas como assentos e uma manta de couro já gasta e rota. A entrada da caverna ficava no extremo norte do refúgio. O Zelandoni havia colocado lenha, mechas, uma vara de fricção e uma pequena plataforma juntamente com algumas candeias numa bolsa que tirou das costas, perto da fogueira apagada. Quando viu o que ele fazia, Ayla levou a mão à bolsa de couro que trazia à cintura e tirou de lá 2 pedras. Uma era um grosso pedaço de sílex e a outra, uma pedra do tamanho de uma noz, com um brilho prateado. A pedra reluzente exibia um sulco, formado à força de a golpear repetidamente com a pedra de sílex. Permites que acenda o fogo? Pediu Ayla. Sou bastante bom, não irá demorar, disse o Zelandoni, enquanto começava a cortar um entalho na plataforma para introduzir o extremo pontiagudo da vara de fricção que posteriormente faria girar entre as mãos. Ela é mais rápida, argumentou Ilamar com um sorriso. Pareces muito confiante, contrapôs o jovem Zelandoni, que começava a sentir uma certa rivalidade. Era muito orgulhoso da sua habilidade para fazer fogo. Por que não permites que ela te mostre? Sugeriu John O'Call. Está bem, concordou o jovem e recuou. Ayla ajoelhou-se junto da fogueira apagada e depois olhou para cima. Posso usar a tua mecha e a tua lenha, já que estão aqui? Pediu ela. Claro, respondeu Zelandoni. Depois de fazer uma pilha com a mecha seca, Ayla inclinou-se para o lado, golpeou o sílex contra a pirite de ferro e o jovem Zelandoni pensou ter visto um lampejo de luz. Ayla voltou a golpear, desta vez produzindo uma faísca maior, que foi cair no material seco e facilmente inflamável. Começou a elevar-se um pouco de fumo e ela soprou. Passado um instante, já havia chama, que se avivou ainda mais com fragmentos um pouco maiores de mecha e depois com lenha pequena e finalmente com ramos maiores. Uma vez consolidado o fogo, inclinou-se para trás. O jovem Zelandoni estava boquiaberto. Se não fechas a boca, ainda entram moscas, disse o mestre do comércio com um sorriso. Como fizeste isso? Quis saber o Zelandoni. É fácil, quando se usa uma pedra de fogo, replicou Ayla. Se quiseres, depois ensino-te. A primeira interveio. Acendamos as candeias. Vejo que trouxeste algumas. Há mais no interior da caverna? Isso depende de quem esteve aqui pela última vez, retorquiu o jovem, tirando do seu bornal 3 tigelas pouco fundas, feitas de pedra calcária. Mas nunca conto com isso. Também trazia algumas tochas. É uma caverna grande? Perguntou a Melana. As cavernas profundas deixavam-na inquieta, principalmente se o acesso fosse difícil. Não, garantiu o Zelandoni local. Há apenas uma sala principal, à qual se chega por um corredor. Uma sala adjacente, mais pequena, à esquerda, e uma passagem secundária, à direita. Os sítios mais sagrados encontram-se na sala principal. Deitou um pouco de gordura derretida nas candeias de pedra, acrescentou mechas confeccionadas com cogumelos e acendeu-as, acendendo também uma tocha. Encabeçando o grupo, entrou na caverna com a tocha levantada e um dos caçadores posicionou-se na retaguarda para se assegurar de que ninguém se via em dificuldades ou se perdia. Era um grupo numeroso. E se não fosse uma caverna de acesso fácil, a primeira não teria permitido a entrada de tanta gente. Ayla ia quase à frente, seguida da primeira e de João Dalar. À esquerda há um pequeno túnel estreito, disse o jovem Zlandoni. Para a direita vai-se para a passagem secundária. Nós continuamos em frente. Manteve a tocha alta e avançaram. Depois de se alargar ligeiramente, o corredor voltava a estreitar-se. O Zlandoni parou e virou a tocha para a parede da esquerda. Ayla viu marcas de garras. Os ursos devem hibernar nesta caverna, mas eu nunca os vi, disse o jovem. À esquerda fica a sala mais pequena, mas não tem nada de especial, acrescentou. Seguiram em frente e, depois de uma pequena curva à direita, deteve-se diante de um painel que continha traços vermelhos feitos com os dedos. O painel seguinte era mais complexo. O jovem levou a tocha enquanto toda a gente se reunia em redor. Ali pareciam distinguir-se figuras humanas, mas eram imprecisas, quase fantasmagóricas, e havia também cervos e pontos intercalados. Era tudo enigmático, espiritual, e Ayla sentiu um calafrio. Não foi a única. Abateu-se um silêncio absoluto. Até que todos se calaram. Ayla não se dera conta de que falavam em voz baixa. Na parede da esquerda via-se uma pequena projeção, uma proeminência. Por trás havia um espaço que alojava um painel. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foram dois magníficos megaceros perfilados a negro e sobrepostos. O que aparecia em primeiro plano era um macho com uma imponente galhada. Tinha o pescoço grosso, por causa da musculatura necessária para segurar uma carga tão pesada. A cabeça era pequena em comparação com o poderoso pescoço. O megacero pintado atrás exibia o mesmo pescoço grosso, mas não tinha armação. Ayla pensou que talvez fosse uma fêmea. Mas também podia ser um macho que tivesse mudado a galhada depois do cio de outono. Passada a época de acasalamento, já não havia necessidade para aquela exibição majestosa. Ayla contemplou os dois megaceros durante um bocado, até que viu o mamute. Encontrava-se no corpo do primeiro cervo gigante, e não era um mamute completo. Apenas a linha do lombo e da cabeça. Mas essa forma tão característica bastava para o reconhecer. Perguntou-se qual dos dois teria sido pintado primeiro, o mamute ou o megacero. Ao vê-lo, decidiu examinar com mais atenção o resto da parede. Por cima do lombo do primeiro megacero e frente à cabeça do segundo, estavam outros dois animais, parcialmente desenhados. Era uma imagem lateral da cabeça e do pescoço de uma cabra montesa, com os seus dois chifres enrolados para trás e uma vista frontal dos chifres de outro animal, semelhante à cabra montesa, mas distinto, talvez um íbex ou uma camurça. Um pouco mais à frente, chegaram a outra secção de animais pintados a negro, que incluía outro megacero com a sua colossal galhada. Via-se ainda, perto de um cervo mais pequeno, uma cabra montesa e apenas insinuado um cavalo com a crina eriçada e o início do lombo, assim como outra figura mais surpreendente e aterradora. Era uma silhueta parcial, apenas as pernas e a parte inferior de um corpo que aparentava ser humano, com três traços que lhe penetravam ou saíam do traseiro. Seriam lanças? Indicava alguém que um humano tinha sido caçado com lanças? Mas por que pintar uma coisa assim na parede? Tentou recordar se alguma vez vira um animal representado com lanças cravadas. Ou poderia o desenho significar outra coisa? Algo que saía do corpo? A parte inferior do lombo não era o sítio mais lógico onde apontar para caçar algo. Uma lança nas nalgas ou até na zona lombar dificilmente seria fatal. Quizá se pretendesse expressar dor Uma dor nas costas, tão intensa quanto uma ferida de uma lança? Abanou a cabeça. Podia especular à vontade que isso não a aproximaria da verdadeira razão. O que significam as linhas nessa figura? Perguntou ao Zlandoni, apontando para o desenho que parecia uma figura humana. Toda a gente perguntou o mesmo, disse ele, mas ninguém sabe. Foi feito pelos antepassados. Depois virou-se para a primeira. Sabes do que se trata? Não aparece nada de concreto, nem nas histórias, nem nas lendas dos antigos, respondeu a primeira. Mas posso dizer uma coisa. O significado de qualquer das imagens presentes no local sagrado raramente é evidente. Tu próprio sabes que quando viajas pelo mundo dos espíritos, as coisas rara vezes são o que parecem. O feroz pode ser dócil e o mais delicado pode ser o mais violento. Não é necessário saber o que significam as imagens pintadas. Basta saber que foram importantes para quem as desenhou ou não estariam aqui. Ayla voltou a centrar a sua atenção na parede. O jovem Zlandoni retomara a marcha e iluminava agora a secção seguinte, que exibia um par de cabras e uns quantos pontos. Mais à frente havia outras duas cabras, uns pontos e algumas linhas curvas. Estavam a entrar numa pequena antecâmara, onde havia cinco pontos negros e vermelhos, e ao fundo uns quantos pontos e linhas vermelhos. Voltaram a sair da concavidade e dobraram uma esquina. Na parede em frente havia outra figura de aspecto humano, na qual entravam ou saíam várias linhas, sete, que apontavam em todas as direções. Era uma figura rudimentar, apenas reconhecível como humana, mas que não podia ser outra coisa. Insinuados, distinguiam-se duas pernas, dois braços muito curtos e uma cabeça disforme, com o contorno pintado a negro. Desejou perguntar à primeira o que significava, mas ela também não devia saber. Essa secção incluía quatro mamutes pintados, muito simplificados, às vezes um simples esboço. O Zlandoni conduziu-os para a saída, mostrando uns quantos lugares com pontos e sinais nas paredes. A luz que penetrava pela abertura da caverna conferia uma aparência mais luminosa ao interior. Semicerraram os olhos, à espera que estes se habituassem à luz. Ayla demorou um pouco a notar a presença de lobo e outro tanto a reparar na sua agitação. O animal soltou um ganido e encaminhou-se para o refúgio. Ayla olhou para João Dalar. Algo se passa, disse.